Um empresário, exato, é isso, já percebi. Sim, eu não levava alguns pinhais, a mim, a outro, a outro, a outro. E depois eu dizia: olha, um pinheirinho é fulano, não sei o que era, depois trocava, às vezes trocava uns com os outros, não era? Claro. Rapaz, as primeiras vezes que a gente começávamos a tirar era por volta de maio. O pinheiro tinha que ser desencarascado. Depois havia uma tábua que escorregava daquele bocado que era ali para a casa. Era tudo a olho. Tinha dois pés, estava-se e passava-se um riscador, ficava arriscado que era para depois. Quando era no inverno, tinha que se vacinar três vezes normalmente para fazer papel a resina. Quando era no verão, era duas vezes. Duas vinalelas. E depois ou levavam, quem tivesse junta de bois, ou levavam diretamente à fábrica, ou podiam levar ao empresário, ou aos pontos, não é? Aos, como é que diziam? Aos depósitos. Quando começou a haver depois carros, caminhonetes, já levavam aos estaleiros, juntavam-nos, e depois vinha lá para caminhonetes. E alguém tinha junta de bois? Algum de vocês já teve bois? Tinha bois? Quem é que não tinha? Toda a gente tinha junta de bois. E quem não tinha, como é que fazia? Pagava este para lhe fazer. Era como os tratores agora. Exatamente. E toda a gente tem. Exatamente.